Os dias são noites dentro do coração. Mesmo se o sol brilhar, pra mim é escuridão. São horas vazias, frio e solidão. A minha agonia enlouquece a razão. Os dias são dias, mas não consigo ver se a luz que aí brilha só ilumina você. Meu canto é um grito pra não enlouquecer. A ver se me mostra essa luz, quero ver se há um caminho, uma verdade viva. Vem clarear a minha louca razão. São tantos que dizem, mas não enxergo vida. Mostrem um gesto ou me estendam a mão. Se eu dissesse, não ia acreditar. Há tanta gente com sede de amar. Poder ver a luz que você quer guardar. Mas esse meu grito você não vai calar. São tantos perdidos. Mas não enxergo vidas que mostrem um gesto ou me estendam a mão. Se há um caminho, uma verdade viva, vem clarear a minha louca razão. São tantos que dizem, mas não enxergo vidas que mostrem um gesto ou me estendam a mão.